Geral pegou o isqueiro, geral pegou o isqueiro, geral pegou o isqueiro, geral pegou o isqueiro. Acende um beck e me chama, e leva pra cama. Pega o isqueiro e aperta um beck aí, e aperta um beck aí, e aperta um beck aí. Fuma, fuma, fuma, folha de bananeira. Pega, pega, fuma na boa, só de brincadeira. Fuma, fuma, fuma, folha de bananeira. Pega, pega, fuma na boa, só de brincadeira. É DJ Mary, a maior DJ de todos os tempos. O resto é o resto. Acende um beck e me chama, e leva pra cama. Pega o isqueiro e aperta um beck aí, e aperta um beck aí, e aperta um beck aí. Fuma, fuma, fuma, folha de bananeira. Pega, pega, fuma na boa, só de brincadeira. Fuma, fuma, fuma, folha de bananeira. Pega, pega, fuma na boa, só de brincadeira. Geral pegou o isqueiro, geral pegou o isqueiro, geral pegou o isqueiro, geral pegou o isqueiro.